Bom, amigos, vamos voltando agora com o bloco da Sprint Cup, que a corrida aconteceu domingo em Pocono, né? O vencedor foi o Casey Kane. Não teve o Matt Kenseth na frente dele para segurar a vitória dele, tomar a vitória dele. Enfim, ele voltou a vencer o Casey Kane. E já começando, já eu queria pedir pro Hélio falar o destaque dele da corrida de domingo. É, pessoal, a corrida de domingo eu achei muito boa para muita gente, uma das melhores Pocono dos últimos anos. Com Eu não sei se o certeza. Léo concorda, mas Ixi, com certeza. eu gostei muito. O pessoal tava até brincando, falando que tinha que assistir Pocono com travesseiro, com pijama, uma coisa assim, mais ou menos. Zoar, foi semana inteira zoando já. Semana inteira e todo mundo quebrou a cara. Olha, a corrida foi tão legal que todo mundo que tava na briga pelo campeonato que vale mesmo, que é a briga pelo Chase, tava no top 10. Carl Edwards, Glenn Boyer, Jimmy Johnson, esses caras estão na ponta já classificado. Todo mundo virou história. Kevin Harvick também. Você não viu esses caras correndo? Os meus destaques, primeiro eu vou deixar o destaque do Casey Kane pro Léo, que ele adora esse piloto. Já Ficou muito comigo. feliz. Ficou muito feliz de ter vencido. Eu vou destacar é Jeff Gordon, cara. Ele não venceu, mas foi resultado importantíssimo para o seu campeonato. Foi importante mesmo. Digamos que foi o segundo, terceiro, segundo lugar esse ano. Eu tenho que confirmar, mas ele está mostrando a regularidade. A vitória uma hora vem. Não venceu, mas tá vivo no título. Tá vivo, quer dizer, tá vivo para ir para o Chase, né? Digamos que ir para o Chase já é uma espécie de título para o Jeff Gordon, É, né? só mostrando, o Jeff Gordon só mostrando que é o Jeff Gordon, né? Que ele sabe andar. É o segundo lugar dele, ele foi o segundo em Sonoma, não sei se você lembra, né? Lembro. Ele foi segundo em Sonoma. E aí, não sei se você lembra também, mas ele foi terceiro, tem dois terceiros, que ele foi lá em Darlington, ele foi em terceiro em Dover também. Inclusive em Darlington, pra mim eu achei que ele ia ganhar. Se bem que aquela corrida lá, o Kyle Busch e o Matt Kenseth lá dominou, né? Mas eu apostei no Jeff Gordon lá em Darlington. Pode continuar, Ed. É interessante, mas continuando aqui, pessoal, outro grande destaque para mim foi o Ryan Newman, cara. Ele, como a gente já havia previsto, ele mostrou muita força e tá na boca ali do Chase ali. Tá pertinho do Martin Truex Jr., tá apenas 9 pontos do piloto. E com certeza pode ser um fator pro Chase. E é o que a gente conversava, né? Não é, Léo? Algumas semanas, quando saiu a notícia que o Ryan Newman ia ficar a pé, né? Acabou que o Tony Stewart, com essa lesão que teve, tá fora do Chase. A É, Dani então, é um Trogic assunto que a tá gente fora. ia falar. Então, parece praga que a gente jogou no Smoke, mas agora o ano da Stewart tá com o Ryan Newman. Vai ficar. Olha aí. Outro grande destaque para mim foi o Dale Earnhardt Jr., cara. Mais uma grande prova dele. E só para terminar a minha parte com dois caras, Brad Keselowski. Conseguiu um top 5, não foi o melhor resultado da vida para ele, mas ele tá ali, tá na mesma situação. E com a seleção do Tony Stewart, ele foi um dos mais, digamos que, beneficiados com essa contusão. E o Kyle Busch, mais um top 10, ele que não tá aparecendo muito nas provas. Você não vê ele dominante como ele era no início do ano, mas ele tá numa sequência muito boa. Em termos de top 10, ele só perde pro Jimmy Johnson. Kyle Busch tem 13 chegadas entre os 10 primeiros. Jimmy Johnson tem 14. Kyle tem 9 top 5. Jimmy Johnson tem 5, tem 9 top 5 também. Para você meio que ter uma noção da constância do Kyle, né? E lembrando que ele abandonou 3 vezes. É importante você lembrar disso, né, Léo? É verdade. A diferença, acredito eu que a diferença aí entre eles não seja nem tanto assim a vitória, né? Porque é aquilo que eu e você, o Pedro, sempre fala. O mau resultado acaba influenciando mais do que um bom resultado. E o Kyle Busch esse ano já teve dois problemas de motor já, né? Então assim, e ele acabou batendo lá no Kansas lá. Então o Kyle Busch, tirando esses resultados dele ruim aí, E Sonoma ele teve problema também. Sonoma, eu não lembro. Ele Ele teve, teve? não, teve, mas ele não vinha, ele Teve. vinha no top 20 ali, Mas daí. ele tava uma corrida muito ruim. Ele fez uma corrida péssima em Sonoma. Mas assim, esses problemas do Kyle Busch de motor, penso eu que foi o que acabou deixando ele mais para trás. Mas a diferença do Jimmy Johnson e o Kyle Busch realmente assim, não é vitória, que são apenas o Johnson tem 4 e o Carlton 2, não é vitória. Acaba sendo assim, os detalhes, que é um abandono ali, um abandono aqui, né? E esse é o grande diferencial dos dois, uma grande Léo, diferença entre os Léo. dois. Até porque o Caio, por exemplo, nessas chegadas dentro do top 5, por exemplo, você chegar em terceiro lugar e ganhar a corrida, você perde uns 6 pontos, ou 5, 6 pontos. Mas não é aquela vantagem, não é aquela diferença de tipo, chegar em quarto numa prova e o seu rival chegar em trigésimo. São 26 pontos. Acaba caindo nisso aí a diferença entre os dois. É É bem verdade. interessante esse ponto aqui. Outra coisa, um detalhe, só de curiosidade, só para terminar minha parte do Kyle Busch, ele foi o segundo piloto que mais ganhou no ano, que mais recebeu dinheiro. É um detalhe interessante, né? Muito dado porque ele venceu a prova do Texas, que é uma das que mais paga no ano, quase meio milhão de dólares. É um detalhe importante pro bolso do Caio Bush, né? Não, Bolso e do para Caio. ver, e para ver a relevância dos resultados dele, né, cara? Bolso do Ele tá Kyle sempre. Busch adora, tá gostando dessa estatística aí, viu, Hélio? Pode ter certeza. Ó, falando um pouquinho agora do vencedor da corrida, que eu queria falar dele, né? O Casey Kane chegou à sua 16ª vitória na Sprint Cup, a segunda no ano já, né? Agora ele já tem o mesmo tanto de vitórias do ano passado ele teve duas vitórias, esse ano 21 corridas já tem duas vitórias. Continua acreditando no Casey Kane também para o título, que ele deva assim lutar pelo título, e a segunda vitória do Casey Kane também em Pocono. A primeira vitória foi em 2008, que ele largou na pole e venceu, e esse ano ele largou lá no meio do field, lá largou em 18º e acabou ganhando. Uma vitória dele que foi uma vitória com V maiúsculo, né? E como eu brinquei no começo, abrindo aí esse bloco. O Matt Kenseth não estava na frente dele para atrapalhar a vitória dele. Porque Léo, contando. Oi? o Matt Kenseth ainda tentou atrapalhar a vitória dele com aquela bandeira amarela lá que ele rodou no final da prova. Ainda tentou ainda, mas eu. Tipo, se eu não me engano, foi 3 corridas, né? Foi Las Vegas, Kansas e Charlotte, não foi? Que Isso. o. Foi as 3 corridas que o. Não, Que o Charlotte quem ganhou foi o Harvick, né? Não foi o Harvick? Charles que ganhou foi o Isso, que Foi o Charles que ganhou foi o Harvick. Harvick. Por Harvick, ele Foi o morreu na Harvick. praia de outra maneira aquele dia lá, nos dois pneus Mas lá. eu Las Vegas e Kansas eu lembro, foi o Matt Kenseth que ficou no caminho dele aí. Léo, ainda só para terminar essa parte do Kenseth aí e do Casey Kane, é para você ver, né? No início do ano. A liderança era muito compartilhada entre Kyle Busch e entre Casey Kane. Daí os dois tiveram muitos problemas. Por isso que você não vê os dois na frente, assim, tal. Mas o Kyle Busch conseguiu uma regularidade antes do Casey Kane. O Kane até estava numa situação ainda meio delicada ainda, mesmo com o problema do Tony Stewart e com essa vitória que vai valer. Não, ele já está classificado, duas vitórias, né? Já está Ah, já classificado. tá carimbado já. Tá em oitavo. Não, mas até a última etapa ele tava com a corda meio que no pescoço. Ah, não, o Case Ken tá. Esse aí já tá garantido já. Bom, e só falando um pouquinho da corrida aqui, agora, o queria destacar o acidente ali logo na largada ali, ó. Que foram envolvidos ali logo na largada foi o Montoya, o Stenhouse Jr. e o Matt Kenseth. Que logo no comecinho ali o Montoya já aprontou das suas. Falaram que não. Falaram que o Montoya tentou dar um bump para tomar a posição do Stenhouse Jr. Isso foi o que eu mais ouvi. Para mim, eu vi ao contrário. Eu vi que o Montoya ele veio na linha de dentro. Ele estourou a linha. Ele estourou, como a gente falava, né, o Blow Yellow Line, né? Ele estourou a linha amarela. E ele não tinha mais, ele já não tinha mais terreno para frear o cara, ele já tava freando o carro na curva. Aí foi quando ele pegou o Stenhouse Schooner, né? Então, foi um erro grotesco do Montoya, esse é o meu ver, né? Foi um erro grotesco do Montoya, acabou atrapalhando a corrida do Stenhouse Júnior e do Mackenzie também. O Mackenzie ainda, não, ainda tentou se recuperar durante a corrida, né? Ele não só tentou corrida, como conseguiu ainda, que ainda terminou fazendo, somando bons pontos aí, né? Mas, infelizmente, não teve. Como foi na primeira volta, se ele tivesse quebrado o carro e ficar na garagem, né, ele teria marcado pouquíssimos pontos. Mas como ele acabou avançando na corrida aí, ele marcou bastante ponto aí, ele terminou a corrida em 22º, marcou 23 pontos. E o que você achou do acidente, Hélio? Ah, cara, é uma coisa muito rara você ver na NASCAR um acidente logo na primeira curva, né? E essa primeira curva de Pocono, eu não vi a prova da Arca, né? Mas na Truck, na Indy, o Hinchcliffe, né? Na Truck tivemos acidente na primeira curva e na Cup também. Ah, é aquela, né, cara? Às vezes o piloto entra muito ansioso, né? Ainda mais o Montoya, né? Que digamos que é uma pista que ele anda bem, né? Mesmo não tendo vencido. Acabou prejudicando o Stenhouse Jr., que o campeonato já era dele, né, cara? Eu sou dessa opinião que às vezes o piloto entra muito ansioso na prova, né? Aí acaba exagerando demais. E eu não prestei atenção muito, mas eu não sei quem, o rádio de quem que falou. Porque num dos rádios lá, colocaram assim, deixaram o rádio aberto, né? E falaram assim, ó, toda vez. Só que eu não sei se foi o Montoya que falou, se foi o Stenhouse Jr. que falou. Mas ele falou rapidinho no rádio, assim, ó, toda vez. Eu acho Eu que. acredito que foi o Stenhouse Jr., porque depois da entrevista do Stenhouse Jr., ele reclamou do Montoya, né? Então eu não sei. É, deve ser também, deve ser também. E a gente lembrar que o Stenhouse Jr. vem se envolvendo muito em confusões, né? Ele tá batendo muito, né, Tá Léo? batendo bastante. E o Stenhouse Jr., para quem começou a acompanhar a categoria agora, quando ele estreou na Nationwide Series, foi um derby demolition com os carros da Roush. Daí depois do primeiro ano, acho que no final do primeiro ano dele, aí ele já começou a pegar o jeito. Às vezes é a mão do piloto, ou tá no lugar errado, na hora errada. Esse negócio de não bater, né, cara? A gente faz, às vezes, um exemplo como o Crafton, né, que sempre termina as provas, né? Às vezes tem a ver da onde o cara se situa na prova, né? O lugar de correr, né? Quando tá perto de muitos carros, não é verdade, Léo? É verdade mesmo. Digamos que é o piloto certo, um lugar errado. É, de um lugar que você, tipo, entra, tipo, que tá pra você ir lado a lado, só que o piloto mais tranquilo, né, mais cuidadoso não vai, deixa aí. O cara como Stenhouse Jr., que o Stenhouse mesmo numa Nationwide Series onde ele não era o cara dominante, não era o cara que mais vencia, ele fez o nome dele em ganhar dos caras da Cup usando os momentos certos. Ali na hora do vamos ver, o Stenhouse Jr. ia lá e carcava nos caras, pegava os caras. Eu acho que é muito do estilo dele. Isso é aquele cara muito agressivo. Bom, então o outro incidente teve na corrida também, que esse é o que depois teve um desenrolar muito grande, que foi o Denny Hamlin. Denny Hamlin na volta número 11, perdão, ou na volta 11 foi o Jim McMurray que parou no pit de bandeira verde, que estava com detrito no, na, na, na frente do carro. Ele teve que parar. Ele acabou tomando uma volta do líder. Dentro das condições do Jim McMurray, ele até que fez uma boa corrida, terminou no 16º. Na volta do líder. Mas é aquilo que eu falei, né? Tomar uma volta na NASCAR hoje em dia não é tão complicado assim. Mas foi na volta número 15, o Denny Hamlin acabou rodando, né? E saiu e acabou batendo. Mas assim, eu acredito, né? Essa é uma opinião minha, que o Denny Hamlin, ele estava já reclamando já, né, do carro. O Denny já vinha reclamando do carro, reclamando. E a Competition Flag já ia ser na volta 18, na volta 20, não sei. Era o Denny Hamlin aguentar algumas voltas ali, que já ia parar para arrumar o carro, né? Aí depois teve aquela infelicidade, que esse é um dos assuntos mais importantes que foi que aconteceu durante a semana. Uma das infelicidades aí, o Kyle Pérez falou que o Danny Hamlin deveria parar já o ano, encostar o carro esse ano, fazer a operação que ele precisa fazer uma operação e já pensar em 2014. O Danny Hamlin simplesmente chamou o Kyle Pérez de idiota, né? Então, assim, eu vejo que essa é uma opinião particular minha, que assim, o Kyle Pérez, ele tá começando a ser infeliz nos comentários dele. Certos tipos de comentários, certos tipos de opinião, ele não pode ser dado assim à torta e à direita. Porque ele precisa se preservar, porque ele também foi um piloto e ele é de uma família importante de piloto. Ele não foi um bom, excelente, maravilhoso piloto, mas ele tem a sua história na NASCAR. Então, assim, importante na NASCAR é o piloto deixar a sua história e ser respeitado. E todo mundo são respeitado. E ele falando muito, igual ele vem falando, falou da Danica. Da Danica ele falou, e eu concordo. Entendeu? E do Danny Hamlin ele falou também. Talvez eu também até concordo com ele. Mas, pô, o cara tava de cabeça cheia, acabou de acontecer o acidente, né? O cara tá de Não, cabeça cheia, não. vai ouvir uma coisa dessa. Então, assim, ele já vê que ele tá vindo com maus resultados. Danny Hamlin, ele não tá se encontrando. Uma hora é alguma coisa que dá errado e não está se encontrando. Querendo ou não, talvez é assim, até que um conselho bom para o Danny Hamlin. Ele parar agora, né? Porque pretensão no campeonato ele não tem mais nenhuma. Ele parar agora, se tratar e voltar quando realmente tiver 100%, né? Já que não tem mais pretensão alguma no campeonato. Ou talvez que seja voltar só ano que vem. Isso não é feio. Acaba sendo até bonito ele fazer isso, ele realmente baixar a guarda. Mas só que no calor, o Kyle Pérez deu a opinião dele na hora errada e chegou pro Danny Hamlin de uma maneira errada, de uma maneira distorcida, que naquela pilha que ele acabou de estar ali dando que não deu nada certo, chega a montanha ali, com certeza, não só o Danny Hamlin, mas como várias outras pessoas que já não tem mais esse sangue frio de às vezes segurar, iria escamar e escamou mesmo. Olha, na minha opinião, a opinião que o Caio Pete deu, que eu entendi, foi a mesma que eu acho que o Léo tem aqui, o Pedro, que não tá aqui com a gente, tem, você tem, Léo. Mas você pegou um ponto importante. A hora que ele mandou. E tem uma coisa que eu não vi ninguém falar, mas como que o Hanley ficou sabendo disso? Porque às vezes quem falou para ele contou, digamos, de uma maneira mais. Distorcidas, vamos dizer assim. É, que a gente sabe, né? Quando a gente vai falar uma Porque. coisa, uma vírgula acaba mudando muita coisa. E a gente tem uma coisa muito importante, Léo. Porque assim, não, isso aí não foi. O Caio Pérez não falou em nenhuma mídia, não tem vídeo disso daí. Foi uma conversa que o Caio Pérez soltou, a conversa lá e chegou pro Danny Hamlin. Né? Foi isso que aconteceu. É que é muito complicado porque, tipo, esses caras estão andando junto aí o ano inteiro, 36 semanas por ano, mais de 40 semanas por ano. E eu não sei, às vezes depende de como foi feita a conversa, mas a opinião do Kyle Pate quanto à Tânica e quanto ao Hamlin, eu assino embaixo. E eu acho assim, quanto ao Hamlin, eu acho que o Léo vai concordar comigo. Em alguns momentos você vê uma certa. Acho que eu peguei uma palavra boa no post que eu fiz ali. Uma certa imaturidade em certos momentos. Eu acho que o Léo vai concordar comigo. Aquela hora do. Sabe? Não criar polêmica de. Porque a gente tem que lembrar uma coisa. O que provocou essa lesão dele, que ele acabou com o ano dele, foi um bate-boca no Twitter, né? O Léo vai concordar comigo, porque, porra, tá todo dia vendo esses caras. Todo dia encontra os caras ao vivo, os outros pilotos ao vivo. O que custava chegar no. Dialogando no Keselowski lá, sabe? Mesmo que eles não se dão muito, puxa no canto, conversa, resolve suas diferenças, em vez de ficar falando não pelas coisas, mas chegar e soltar para todo mundo. Isso é só um exemplo. E se a gente lembrar, o ano Hunter foi o seguinte: em Daytona arrumou essa confusão com o Keselowski e com o Logano. Não tô falando quem que tá certo, quem tava errado nessa aí. Daí em Phoenix, terminou a corrida lá. Falou do carro da NASCAR lá. O carro era isso, era aquilo. Que não deixa Tomou ser aquele verdade. gancho. Então, mas certo, errado, e foi lá, soltou aquilo. Ou seja, nas duas primeiras provas do ano ele já estava pilhado. Foi para Vegas, nada aconteceu. Aí ele foi para Califórnia, né? Fontana. Não, foi para Bristol, se pegou com o Logano lá. Daí foi para Fontana. Todo mundo viu o que aconteceu lá. Digo, eu acho que o Hamlin, ele entrou no ano pilhado. Ano passado você via nele, na expressão dele, que ele tava. Que ele tinha. Não tinha se recuperado totalmente de ter perdido o título em 2010. Para mim, Léo, toda essa raiz do que acontece com o Hamlin hoje é aquela coisa de 2010, cara. Tipo, parece que ele não tem uma. Eu acho que a imaturidade é a palavra correta. Sabe aquela grandeza de um. Que eu até falo que um campeão tem que ter, aquela coisa que a gente até fala do Keselowski, de certas declarações, certas polêmicas que ele acaba criando de uma maneira, eu acho que até desnecessária, porque uma coisa é você chegar, falar o que pensa, né? Isso aí a gente admira algumas pessoas por fazer, mas tem algumas coisas que você põe o pé no freio. E só para terminar do Pate e do Hamlin, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Os dois já têm uma história lá atrás. Até o vídeo, todo mundo pode ver lá do Pate fechando digamos que ele fechou a viseira do Hamlin, né? Em Dover, 2007, né? O que você tem a falar disso lá? Você não acha que falta uma maturidade pro Hamlin? Aquela coisa do cara que não se meter em confusão, aquele cara, tipo. Que tem uma espécie de sabedoria. Eu acho que sabedoria é a palavra correta a usar nisso aí, cara. Então, acho uma palavra para tudo isso que vai acontecer com ele é complicado, mas assim, eu vejo que ele anda meio perdido. Tá meio perdidão. Então, ele tá querendo assim, talvez com ações fora da pista, não sei, tentar explicar o que tá acontecendo de errado na pista, né? E não é esse não é o caminho. Nunca foi o caminho, nunca vai ser o caminho esse. Então, ele tá precisando fazer o que ele mais sabe fazer, que é vencer. O Danny Hill é um cara que tem bagagem, é um cara que já venceu muita corrida. Então, é um cara que ele sabe o que ele tá fazendo. Que nem em 2008, você lembra que em 2008 ele ganhou 8 corridas num ano. O ano passado ele ganhou 5 corridas. Entendeu? Então assim, o Danny Hill é um cara vencedor, ele é um cara que sabe andar, é um cara que anda forte. Eu não vou pôr assim a culpa que ele perdeu o título em 2010, porque aí depois ele andou mal, não. Mas assim, sempre tem essa instabilidade, né? O Kyle Edwards foi assim, o Brad Keselowski tá sendo assim, o Brad Keselowski foi campeão, né? Mas o Brad Keselowski tá sofrendo depois que venceu o título. Tá sofrendo, não sei. O Danny Hamlin tá sofrendo também, depois que ele tentou lutar pelo título e perdeu, né? Mas assim, eu vejo que o Danny Hamlin, ele tá perdido. Ele não se encontrou ainda. Ele começou, vamos falar assim, ele começou o ano com o pé esquerdo. E tá aí, ó, o ano tá passando e tá aí. Tá indo pior a pior a cada corrida que passa, ele tá indo pior ainda. Uma coisa Então, importante, Léo, uma coisa importante. Eu não sei aonde ele quer chegar e como ele quer chegar. Por isso Acho que eu que, falo, o que o Caio resumindo o Pérez falou, pensamento ele de nós. deveria sim. Léo, resumindo o pensamento de nós dois. Muita gente fala que ele tem que fazer uma operação para arrumar o joelho, eu acho, não direito à lesão dele. Eu acho que a lesão dele que ele tem que operar não seria nem a das costas, né? Seria uma do joelho. Até naquela batida logo após quando ele voltou, o pessoal ficou meio preocupado, agora eu não lembro onde foi. Não sei se foi no Kansas. Não, me falta a memória agora. Mas eu acho que o que o Hamlin tá mais machucado não é nem o físico, mas é o psicológico dele. Eu fico imaginando ele na pista agora, nesse fim de semana. Qual vai ser o resultado dele? E o que mais pega do Hamlin, quando ele voltou, ele teve dois fins de semana bons. Só que logo quando ele chegou na primeira prova em Michigan, aonde. Ele era dono praticamente, né? Eu até brinco assim, Michigan um pouco, quando ele era praticamente dono da pista. Ele que É dono mandava, mesmo. dono da pista, ele que mandava andando em 25º, 26º. Terminou em 30ª corrida. Ali você vê que a coisa não está correta, tem alguma coisa errada, e mais importante, até para o prosseguimento da carreira dele, se ele continuar nessa vibe assim, é meio complicado, né? Porque eu não sei qual que é a exigência de patrocinador, se o patrocinador quer que ele corra até o fim do ano, mas às vezes você sacrifica 4 meses para não, para colher mais no ano que vem. Se eu fosse, ele parava, dava o tempo, tirava um mês, sei lá, não sei, mas. Também fica complicado, né? Se ele parar agora, se ele dar mais uma ou duas corridas e falar que vai operar, falar que vai fazer o quê, vai acabar, de certa maneira, demonstrando uma certa. Pensando na maneira que ele leva hoje as coisas, né? Uma É, fraqueza, né? Eu acho que é verdade. e o Hamlin me parece um piloto muito orgulhoso, né? Aquele cara muito de si, assim. É bem complicado isso. Eu acho que. O técnico Gibbs tem que sentar e conversar com ele, tentar, como várias vezes ele fez com o Kyle Busch. E Bom. outra coisa, Léo, e outra coisa importante, cara. A gente fala de companheiro, assim, de equipe. Tá certo que na NASCAR não é tão vetado assim, mas no início do ano, a Toyota tava dominando. Eu falo direto que o Kyle Busch, até Dover. Ele liderava, dominava as provas, podia perder no final, mas ele estava lá. O Kenseth ganhou 4 corridas, tá certo que em outro estilo de pilotagem, mas você via a Toyota forte. Após a primeira. Quando chegaram em Pocono e a Toyota, para diminuir as suas quebras, mudou a configuração do motor, meio que diminuiu as quebras dos Toyotas, mas não teve mais aquele desempenho. O Kenseth ia para cima naquele jeitão como e quieto dele, né? Agora o ponto onde eu quero chegar. O Hamlin, ele foi voltar mais ou menos nessa época. Ou seja, digamos. E quando ele voltou, o Kenseth já tinha feito o que fez, né? Se pro Kyle Busch, que ganhou 2 provas, já ficou uma coisa meio complicada, agora você imagina pro Hamlin com toda essa carga, todo esse. Chega um outro cara na equipe que já fez o que fez esse ano, cara. Você não acha que o Kenseth, de certa maneira, meio que tirou as atenções que iriam para o Denny? Não, talvez não, porque lá temos três pilotos lá que é bem diferente um do outro. É algo bem difundido, né? Tem o Matt Léo, Kenseth, tem o Kyle Busch, oi. eu tô falando em outro sentido, não da equipe preferencial um ou outro. Eu falo no sentido dele próprio, de confiança, porque, querendo ou não, ver o Kyle É, Busch então, fazendo. é isso mesmo. É isso mesmo, sabe? Então, assim, cada piloto lá tem o seu diferencial, cada piloto lá. Então, eu vejo que não. Entendeu? Eu vejo que não. Mas assim, o que tá acontecendo com o Danny Hamlin é que eu falei, ele tá perdido, entendeu? Mas assim, ele deve ter ficado um pouco espantado sim com o Matt Kenseth. Isso eu tenho certeza. Ele deve ter ficado um pouco espantado sim. Porque antigamente era mais assim, a equipe era mais Kyle Busch, Denny Hamlin, Logano mais excluído. Agora, com esse problema agora, tá assim, Matt Kenseth de Kyle Busch, ele mais excluído. Então, eu acredito que sim. Claro que tem uma coisa, uma digamos assim, tem uma sobrinha ali pra ele ali, tem um certo bico dele ali na equipe ali. Mas não é nada assim grande. Não é nada grande assim, nada que vai estragar o ano dele, né? Apesar que o ano dele para mim já tá estragado, mas não é assim, isso daí não é nada disso não. Ele só precisa, o Denny Hamlin para mim só tá precisando voltar a se concentrar nas corridas e voltar a fazer boas corridas, porque eu tenho certeza que ele se concentrando nas corridas, e o equipamento, ele tendo equipamento bom, ele vai voltar a andar assim, top 5, possa não vencer, mas vai voltar a andar top 5, top 10, andar a corrida inteira no top 10 e terminar no top 5, andar a corrida inteira no top 10 e terminar realmente top 10. Então, não sei. Não sei, mas acredito que não tem essa luta de ego lá dentro, não. Só o Denny Hamlin deve ter olhado e ter falado assim, pô, tem um cara que chegou aqui, tá andando, o cara já tem 4 vitórias. Também quero vencer. Só que o negócio pra ele não tá fluindo. Hélio, só vamos falar de outro ponto aqui na corrida aqui, que foi o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson na volta 76 acabou indo pro muro, né? E começou a fazer aquele velho conceito da prestação, né? Para um pouquinho, mexe numa coisa, mexe numa coisa. Isso foi a tarde inteira. Toda amarela, qualquer sobrinha, o Chad Knaus chamava o Jimmy Johnson pros pits e arrumava mais o carro. Chamava, arrumava mais o carro. E lá no final da tarde, no estalar dos ovos, o Jimmy Johnson terminou na frente do Clint Bauer, né? Então, assim, o Jimmy Johnson botou mais vantagem ainda. Foi uma vantagem pequenininha, vantagem apenas de 2 pontos, mas uma vantagem, né? Colocou mais 2 pontos na continha ali dele ali e para aumentar a diferença entre o Clint Bauer e o Jimmy Johnson na luta pela liderança do campeonato. Léo, e se fosse pontos corridos, a gente levando essa conta, né? Ele chegou só 2 posições atrás do piloto que seria o terceiro colocado, que é o Kyle Edwards, né? E a gente chegou na frente do Kevin Harvick, que é o quarto colocado no campeonato. Ou seja, era você ver como que o trabalho de uma equipe para salvar uma tarde dá certo, né? É verdade. Então, agora vamos falar um pouquinho agora do campeonato, então, né, do Chase, que é o mais importante, Então. que é o assunto que costuma tomar um pouco de tempo. Bom, lá na rabeta do campeonato, na rabeta não, lá na ponta do campeonato, né, ainda continua tudo normal. Jimmy Johnson lidera com 772 pontos, Clint Bauer vem em segundo com 665 pontos. Eu comentei agora há pouco, a diferença aumentou. O Kyle Edwards vem em terceiro, Kevin Harvick em quarto, Dale Earnhardt Jr. em quinto. Esses aí não mudou nada, continua a mesma posição. O jeito que chegou em pouco não saiu de pouco. Aí tivemos uma mudança. O Kyle Busch agora subiu para sexto e o Martin Kenseth desceu. Então, assim, ali na Joe Gibbs ali, houve uma inversão ali, né? O Kasey Kahne, que venceu, sobe uma posição. O Jeff Gordon, que fez uma excelente corrida, também subiu mais uma posição. Quem está perdendo é o Greg Biffle. O Greg Biffle perde 2 posições. Cedeu lugar pro Kasey Kahne e pro Jeff Gordon. Perdeu lugar para os dois carros da Hendrick, né? E agora é o seguinte: agora o Tony Stewart, que segunda-feira na corrida de sprint car machucou, se acidentou. Tá fora durante, pelo menos durante nas próximas 3 semanas. Ou seja, são 3 semanas sem marcar ponto. E acredito eu que o Ryan Newman já na próxima corrida já vai aparecer aqui para nós já, depois de Watkins Glen, né? O Ryan Newman vai assumir esse lugar dele no Chase, né, pela vaga no Wildcard. Mas só que ainda tem muita coisa para acontecer ali ainda, porque assim, ó, o Jeff Gordon tem 602 pontos, o Greg Biffle tem 559 pontos, o Tony Stewart, que vai cair, ele tem 594, o Brad Keselowski tem apenas 592 pontos, apenas não, né? Ele tem 582 pontos. A diferença entre o Jeff Gordon e o Brad Keselowski é de apenas 10 pontos. Então, assim, a diferença é muito pequena. E um piloto ali já vai começar a sair já. Então quer dizer que o Brad Keselowski, o Kurt Busch pode voltar para a zona do Chase, mesmo sendo uma vitória. Então o negócio deve se afunilar um pouquinho mais ali. O Mike Truex Jr. está garantido uma vaga dele, né? Esse aí com certeza vai. E acredito que agora os dois que devam ir para o wildcard devem ser o Mike Truex Jr. e o Ryan Newman. Só descendo um pouquinho o campeonato, quem mais perdeu posição foi o próprio Martin Truex Jr., caiu de 12º, né, para 14º depois da corrida do Pocono. O Ryan Newman subiu mais uma. Quer dizer, o Ryan Newman está conseguindo fazer essa corrida pelo Chase aí agora. Está conseguindo andar bem, né? O Jay McMurray perdeu uma posição. O Joey Logano subiu e o Aaron Camerola caiu. O Paul Menard e o Jeff Burton continuam na mesma posição. O Danny Hamlin, lá em 25º, continua apenas com 389 pontos e bem longe do Casey Mears, que lá no carro 13 da German Race é o 24º. Outro piloto também que já se complicou, já não tem mais jeito também, é o Marcos Ambrosio. O Marcos Ambrosio tem atualmente 500 pontos, né? Quem sabe ele vence, ele possa, vai que ele vence aí. O pessoal tem um mau resultado, ele pode pular para 20º e quem sabe lutar pela uma vaga no IndyCar. Mas acredito que o Montoya também é bem difícil. E você, Ed? Olha, cara, olhando aqui, essa contusão do Tony Stewart acabou caindo como uma bomba nessa briga do Chase. De certa maneira, deixou alguns pilotos mais tranquilos e deu esperança para a gente como o Joe Logano, como o James McMurray, que já estavam em situação, digamos que desesperador. Mesmo o Logano vindo de bons fins de semana, ele estava numa situação bem complicada. Será que a E Penske agora, põe um carro no Chase? digamos que até a contusão do Stewart, a chance era de uns 40%. Agora eu acho que, não, um carro, né? Um carro, eu acho que o Keselowski tinha uns 60% de chance de classificar, porque os últimos 3 fins de semana, Indianapolis erraram a estratégia, mas New Hampshire foi uma corrida muito boa deles, e no domingo o Keselowski andou muito. Chegou em quinto lugar, se não estiver enganado, e conseguiu acompanhar a pontuação, porque como eu estava falando com o Léo aqui antes, a prova foi bem interessante, porque a maioria dos pilotos que estavam na briga do Jay ali, entre sétimo e 15º lugar, estavam nas 10 primeiras posições do campeonato. Foi bem interessante dessa maneira. Kurt Busch, se a gente pegar hoje aqui e já, tipo, digamos, tirar o Tony Stewart, quem se qualificava com a vitória seria o Martin Truex e o Ryan Newman, né? Ainda sobre o Tony Stewart, Léo, eu não sei como vai ser a recuperação dele. Todo mundo acha que vai demorar bastante, né? Não se sabe, né? Eu sei que ele fez a segunda operação dele agora e digamos que ele. Digamos que o que agora ele deu uma tranquilidade. Ele fez a operação, foi bem, hein? E 3 corridas, a gente pode até ter ele de volta, né? E a gente tem que ver da chance do Tony Stewart ainda no campeonato, a diferença dele para o 21º lugar, né? Porque se ele voltar daqui a 3 semanas, né, e ainda conseguir uma vitória na última etapa em Richmond, certo? Deixa eu ver aqui, Léo, É, quantas provas Richmond que tem, mesmo. uma largada, É. 5 provas. Se ele Ele voltar, teria. ele vai ter Atlanta e Richmond para tentar uma vaga. Então, seria heróico, uma coisa, uma segunda vitória. Daí ele se qualificaria, mas não se sabe. É uma incógnita, né? Eu acho que ele ainda volta com 3 provas. Eu acredito que daqui 3 corridas ele já pelo menos larga para alguém fazer a prova inteira. E aí é um fator interessante, né? Pode ocorrer dele largar e um outro piloto correndo para ele vencer a segunda prova dele, né? Mas só para terminar sobre a briga do título aqui. Kurt Busch, digamos que as chances dele se qualificar para o Chase agora são de 70%. Tá? Ficou, essa contusão do Stewart deixou muita gente mais tranquila, velho. É, vai bagunçar um pouco agora ali a briga pelo IndyCar. Deve bagunçar um pouquinho, né? Ainda mais se, por exemplo, o Marcos Ambrose não. Por exemplo, se o Kurt Busch, né, ele conseguiu uma vitória nas próximas corridas aí, quer dizer, já vai ter uma chance. O Brad Keselowski também conseguiu uma vitória, já vai começar a ter mais uma chance um pouco. Então assim, vai ficar essa bagunça aí agora, vai ficar bem mais interessante essa luta aí. E tem o Jeff Gordon também, o Greg Biffle também, que pode descer e empurrar os caras lá pra cima, né? Aí vai depender bastante de vários fatores aí agora. Mas Concordo. a luta pela essa vaga do IndyCar aí, dos dois IndyCar ali, tá impressionante essa luta aí. E uma pena que eu acho foi o que aconteceu com o Paul Menard, né? Ele teve um bom fim de semana em Indianápolis. Aí em Pocono, ele não vinha tendo a melhor prova do mundo, né? Foi vítima da Danica lá, que acabou levando pelo menos 3 pilotos para fora da corrida. É complicado. A Richard Childress vai só Kevin Harvick no Chase mesmo. É um resultado ruim, né? O Paul Menard, pelo menos, todo mundo esperava que ele ia chegar nessa fase, pelo menos ali brigando com alguma chance de entrar por pontos. Eu também Mas pensei. diversos acidentes. É outra coisa que eu quero destacar aqui é o Casey Mears, que ele está 26 pontos do Montoya, não, 36 pontos do Juan Montoya, e não vai ser muito difícil imaginar que ele consiga passar o colombiano no final do ano, que vai ser uma espécie de título para ele, né? Que a É, gente lembrando para que ele que o carro dele tá ótimo. tá ótimo, porque o Casey Mears, muitas vezes você vê ele sendo não o melhor Ford, mas andando na frente dos carros de Jack Welch, por exemplo. É muito importante você ver esse tipo de coisa. Outro destaque dos times pequenos, só para encerrar a minha parte sobre a Cup de Pocono e o campeonato, é que o carro de Travis Kvyat andou bastante tempo entre o 21º e 22º. Já se começa a ver que a PK Racing já começa a pegar a mão do negócio. Mas esses dois carros, bem no ano que vem, vai ser bem importante para o campeonato. Então, eu também estou esperançoso naqueles dois carros da BK Racing, viu? Vamos ver o que vai virar. Hélio, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Então tá. Eu também já não tenho mais nenhum destaque, então também. Então vamos encerrando então, pessoal, o bloco da Sprint Cup. Daqui a pouco vamos voltar com o bloco de perguntas do pessoal e vamos também já fazer os apostas para o final de semana em Watkins Glen.